uma ameaça foi detectada. Molhei minhas palavras com uma bebida forte. Segurei o braço dela e beijei os cortes. Molhei minha bochecha com lágrimas amargas. Emoções reais de fato me tornam mais homem. Olhando pro horizonte esperando o fim. Eu e minhas neuroses com a ajuda de um fininho. Todos os meus erros batem forte igual Mike. Falhas do meu pai hoje se repetem em mim. Aprendi a falar pouco, pois escutam muito. Fala sem maldade, viram facas e machucam. Quem nasceu na guerra evita viver tumultos. Quem conhece humanos não tem medo de ver vultos. Clube Penguin está morto. O lobo do ódio segue sendo gordo. Minha alma é um bicho horroroso. Quando eu não mais aqui, queimei o meu corpo. Clube Penguin está morto. Clube Penguin está morto. Preparei minha mente pra mais um dia difícil. Preparei minha mente pra cumprir o meu ofício. Preparei um baseado zero desperdício. Preparei o meu vestido pro meu suicídio. Continuo tendo pensamentos perigosos. Continuo planejando planos cabulosos. Continuo encarando o meu eu nos olhos. Continuo alimentando o lobo do ódio. Manos me perguntam como escrevo essas letras. Manos me perguntam o sentido dessas letras. Manos me perguntam se eu vivo essas letras. Manos me agradecem por ter feito essas letras. Quero que se foda a minha derrota pré-escrita. Quero que se foda as neuroses dessa vida. Quero que se foda quem em mim não acredita. Quero que se foda quem em mim mantém a mira. Preparei minha mente pra mais um dia difícil. Preparei minha mente pra cumprir o meu ofício. Preparei um baseado zero desperdício. Preparei o meu vestido pro meu suicídio. Continuo tendo pensamentos perigosos. Continuo planejando planos cabulosos. Continuo encarando meus olhos. Continuo alimentando o meu mundo ódio. Manos me perguntam se eu vivo essas letras. Manos me agradecem por ter feito essas letras. Cintura seguindo o som. Dei um beijo quente bem na boca da bombom. Bolei baseados pra fumar com a equipe. Samplei o bui pra exercitar o dom. Tenho que falar coisas que é ruim de falar. Meu mano casou com Beck e não quer passar. Foda que eu entendo ele e não vou julgar. Também quero me iludir no ato de drogar. Quero viver na praia fumando baseados. Quero viver na praia escutando Charlie Brown. Quero viver em Minas fazendo som irado. Quero viver minha vida com quem é de igual. Um mano quebrado aqui é visto como louco. Quando apaixonado vira um malandrão bobo. Maloqueiros com a guarda alta toda hora. Agora entendo o meu eu mais novo. Preparei Preparei minha mente pra mais uma colisão. Tá na hora de me encarar na solidão. Sentimentos gritam alto no meu coração. Toda noite eu tenho a minha conclusão. A minha voz interior me fala que ninguém me ama. Todos me odeiam, todos na minha maldade. A verdade é que todos têm sua parte. Tenho a minha parte no meio da lama. A feia faca que ela me apunhalou. Ser humano não decepciona pra fazer um show. Animais imorais buscando a glória. Agora entendo porque ninguém me avisou. Balançando a bundona dela com um tapa. Dei dois tapas no meu zaza pra dar uma risada. Assistindo poop pra esquecer os problemas. Todos meus dilemas me aguardam lá em casa. Você está escutando Copa. Carburei um, fiquei mais leve. A pele dela é branca e fria, igual a neve. Beijo na boca, pele na pele. Vamos no pelo que é mais gostoso, grupe. Carburei um, fiquei mais leve. A pele dela é branca e fria, igual a neve. Beijo na boca, pele na pele. Vamos no pelo que é mais gostoso, grupe. Colo no cúbico dela e falo com a sogra. Agora ela conhece quem é o Copa. Ela me chama de amor e isso é foda. O beijo dela vicia mais que coca. Ela me tira do eixo e eu deixo. Ela me rouba um beijo e eu deixo. Ela me desafia e eu deixo. Ela quer ver meu celular e eu não deixo. Mano, eu não nego, eu já amo demais. No seu abraço eu sinto conforto e paz. Ela responde falando que também me ama. E pra acreditar eu não sou capaz. Quero beijar sua boca e te deixar louca. Quero apagar a luz e tirar sua roupa. Quero te fazer feliz a vida toda. Quero te fazer um filho e sumir na vida. Ok, essa porra é um clássico. Vamos lá. Carburei um, fiquei mais leve. A pele dela é branca e fria, igual a neve. Beijo na boca, pele na pele. Vamos no pelo que é mais gostoso, grupe. Carburei um, fiquei mais leve. A pele dela é branca e fria, igual a neve. Beijo na boca, pele na pele. Vamos no pelo que é mais gostoso, grupe. Você está escutando Copa. Me perdi no beijo dela e não quero me encontrar. Ela sentou na minha cara, eu não consigo respirar. Me mate, por favor amor. Sem dor e sem remorso, vamos se conectar. Quarto 22 graus, tipo mó gelado. Mesmo assim, eu e ela estamos suados. Dedo igual gancho, massagem faço de lado. É melhor deixar outro bolado pra fumar depois do ato. Mão na coxa dela, eu me sinto tipo um rei. Mão na bunda dela pra sentir aquilo que eu conquistei. Não menti sobre sentimentos que falei. Não menti quando disse que um dia sumirei. Vivo a vida como fosse uma, afinal ela é. Manos falam mal, mas fazem tudo por uma mulher. Foda que buceta é bom ao mesmo tempo que machuca. Quero o gostinho salgado na minha língua. Fudendo com força e escutando black metal. Eu faço tudo que eu quero. Na linguada como fosse reptile. Quarto frio, tipo sub-zero. Fudendo com força e escutando black metal. Eu faço tudo que eu quero. Na linguada como fosse reptile. Quarto frio, tipo sub-zero. Yeah. motivos pra me levantar. Não é só por mim que eu devo ganhar. Manos me esperando pra fumar. Mina que eu gosto tá querendo se matar. Pouca idade e muito problema na minha mente. Ódio desse mundo e carinho no dente. Amor pelos meus, pelo bico indiferente. Um filho de Deus, mano, chapa quente. Eu com 17 peguei todos os remédios. Queria fugir da dor e do tédio. Em São Paulo, Dark Souls é um clima médio. No Capão é difícil tu ver um de terno. Quero ter motivos pra não cortar o meu pulso. Quero ter motivos pra me manter nesse mundo. Quero drogas pra me sentir mais burro. Me dê motivos pra não fuder tudo. No papo, ladrão, acho que você vai ter que ficar pro Mongaguai, mano. Aqui moiou, não liberaram isso aí. A mina é brecada, filha de crente, tá ligado, irmão. Aquela situação triste, mano, não pode sair. E tá tendo matança por aqui, irmão, no papo. Se nós fosse trombar, vai ter que ser amanhã, mano. Eu vou subir pra São Paulo mesmo. Mas se tromba amanhã de manhã ou de tarde, marcha, mano. Não quer mais agora. Moiou, mano. Só assassinato. Eu tô querendo sair pra matar, irmão. Mas a rapaziada não quer, tá ligado? Como eu disse. Então, cuzão, é isso que é a fita, mano. Yangueshu mandou um... Por que vocês estão rindo, mano? O Yangueshu mandou um salve pra vocês. Manda um salve aí, Yangueshu. É aí, viado. Nós tá muito louco de droga, parceiro. Nós estamos em possibilidade de andar, irmão. Nós tá no crack da pedra da rachadura, mano. Se você quer ver uma rachadura, você tem que ver meus dentes amarelos, mano. Cusão, nós é podre, irmão. Mas é isso, mano. Boa noite pra vocês aí, mano. Deus abençoe.